companhia preciosa do amor, o velho amor. Roupa leve, colorida, como a aura do amor, o novo amor. Do amor, o puro amor.